sinto parar meu coração. Se você não está aqui, sofrendo a dor da solidão, querendo ter você perto de mim, e por mais que eu tente, Banda 007. Sinto parar meu corpo.